Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21 horas. Hoje está uma noite bem quente e é um momento ideal para ouvirmos Amália Rodrigues. Não, não necessariamente fado, mas também. Hoje vamos dedicar-nos, nestas emissões de quinta-feira, vamos dedicar por inteiro os 30 minutos que temos disponíveis a Amália Rodrigues. E tudo porque recentemente chegaram aqui à Rádio Internet alguns registros fonográficos curiosos desta senhora. Vamos desde 1945 a 1997, data em que Amália interpretou a última canção. Não podemos chamar de fado, mas é a última canção. Já lá iremos. E não podemos chamar fado por um motivo muito simples, porque nem tudo o que é tocado à guitarra e à viola é fado. Um dos exemplos disso é a música que vai abrir esta emissão. Chama-se La Vie en Rose e é uma canção original de Edith Piaf, aqui cantada também à guitarra e à viola, na voz de Amália Rodrigues. Depois vamos ouvir outro tema cantado em francês chamado Aïe Mourir. É uma canção também de Amália Rodrigues, ou melhor, interpretada por Amália Rodrigues. Eu tenho a impressão que o ouvinte há de conhecer esta melodia de algum lado. Amália Rodrigues fez algo muito curioso durante alguns anos, foi fazer versões estrangeiras dos fados que cantava. Isto para que os pudesse levar a outras terras e as pessoas a entendessem. Desta forma iniciamos a emissão de hoje do musical e com La Vie en Rose e Ai Morrer na voz de Amália Rodrigues. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel je partiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit de mots d'amour, de mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et quand je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui va. La la la la la la la la la la la la. Laisser ma vie sur ton épaule, bercée par le son de ta voix. Ah, mourir d'amour, t'offrir ma dernière seconde, et sans regret quitter le monde, en important mon plus beau jour. Pour et m'endormir avec mes joies. Parle-moi, console-moi. J'ai peur du jour qui va naître, il sera le dernier peut-être que notre bonheur va connaître. Serre-moi, apaise-moi. Quand j'ai l'angoisse du pire, ne ris pas quand tu m'entends dire qu'au fond mourir. Oh, mourir pour toi, prendre le meilleur de nous-mêmes, dans le souffle de ton je t'aime, et m'endormir avec mes joies, mourir pour toi. Vamos prosseguir nesta edição do Musical, e agora em português, e com dois temas de Amália Rodrigues, porque hoje no Musical estamos a dedicar por inteiro a esta cantora. Vamos ficar primeiro com a música Asas Fechadas. É uma versão... primeira música, não é das mais conhecidas. Depois é uma versão que tem também como acompanhamento de piano. E esta é a prova de que, se há pouco provamos que nem tudo que é guitarra e viola é fado, vamos agora provar que nem tudo que é fado é só guitarra e viola. A música que vamos escutar de Amália Rodrigues, esta primeira, Asas Fechadas, tem também ao acompanhamento o piano. Na altura era muito usual, e na altura, estou-me a referir, até aos anos 60, era muito usual ter-se o piano, ainda hoje ter-se o piano como acompanhamento, enfim, da guitarra e da viola. Mas dizia eu que então esta é a música que vamos ouvir, Asas Fechadas, para depois ficarmos com um registro de 1945, dos primeiros que a Amália gravou, interpretado, intitulado Perseguição. Estas são as próximas duas músicas que vai poder ouvir, e se agora vamos parar em 2025, em 1945, na próxima paragem vai ser em 1997. Fique para ouvir, vamos dar assim um salto valente no tempo. Por enquanto, vamos ficar com estes dois registros, Asas Fechadas e Perseguição. Saber chorar. sabe sonhar. Constantemente na rua, sabes bem que sou casada, que fui sempre dedicada e que não posso ser tua. Lá porque és rico e elegante, queres que eu seja tua amante por capricho ou presunção? Eu tenho um marido pobre que possui alma nobre e é toda a minha paixão. Quis receber joias ou flores que trouxesse. Não me vendo nem me dou, pois já dei tudo o que sou com amor que não conhece. Agarre-se, porque o salto que agora lhe proponho ainda é grande. Vamos ouvir um registro. Vamos agora voltar a ouvir a Amália Rodrigues cantar em outras línguas que não o português nem o francês, como já ouvimos no princípio desta edição da Musicália. Vamos ouvir um registro de 1945 chamado Los Piconeros, e é uma canção, é mais até para o Flamengo. E é também cantado, claro está, à guitarra e à viola, uma coisa fantástica. Vamos acabar no ano de 1997. Foi o último registro que a Amália gravou. Dice Tancelo Vui é uma música italiana, também, claro está, tocada à guitarra e à viola, que eram os instrumentos que, dos quais a Amália sempre fazia acompanhar. Estas duas músicas também vão servir de mote para as minhas despedidas. Prepare-se também, porque vai ouvir duas melodias fantásticas e que marcaram muito a carreira de Amália Rodrigues, e vamos ouvi-las nas suas versões originais, ou seja, nas gravações de 1945. Mas, por enquanto, Los Piconeros, também de 1945, e Dice Tancelo Vui, de 1997. Na altura, Amália já contava 77 anos. Abierto su ventana, la piconera María, el piconero. Va a la sierra cantando con el lucero. Ya viene el día, ya viene mare. Ya viene el día, ya viene mare. Ya alumbrando su clara olivares. Alumbrando su clara olivare. Ay, que me diga que sí, ay, que me diga que no. Como no lo has querido, ninguna lo quiero yo. mi pico negro con el picón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Baja de estrella, llevas mi pico negro. Y en Marsella he bordado de terciopelo mar y en el sombrero. Una cinta que dice, por ti me muero, por ti me muero. Ya viene el día, ya viene mare. Ya viene el día, ya viene mare. Ya alumbrando su clara los olivares. Ya alumbrando su clara los olivares. Ay, que me diga que sí. Ay, que me diga que no. Como no te camela ninguna, te quiero yo, mi pico negro con el picón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Dici-te in cielo a sta compagna vostra che ho perduto sono a fantasia, che penso sempre che tutta vita mia che ci volesse dice, ma non lo so ci di a voglio bene, a voglio bene. Dici in cielo voi che non mi scordo mai, è una passione più forte una catena che mi tormenta l'anima e non mi fa campare. Dici in cielo che una rosa è maggio, chissà che veli una giornata sono. La bocca suia più fresca la viola e già volesse sentire che è innamorata a me. A voglio bene, a voglio bene assai. Dici in cielo voi che non mi scordo mai, è una passione più forte una catena che mi tormenta l'anima e non mi fa una lacrima lo scende per caduta, decidimi un poco che pensare. Questo che tu oggi, questo la mia guardare, levamoci questa maschera, diciamo la verità. Te voglio bene, te voglio bene assai. Questa catena che non spezza mai, suona gentile, sospira mio carnale, te cerco come l'aria, te voglio ben Eis que chegamos ao momento em que finalizamos mais uma edição de Musicália, mas antes tenho mais dois temas para lhe trazer, dois grandes sucessos na voz da Amália Rodrigues. Dois sucessos que acabaram por marcar a carreira não só desta grande fadista, como também de tantos outros. Se bem que não há quem interpreta estas músicas como a Amália Rodrigues interpretava. Primeiro, Maria da Cruz, o tema que vamos ouvir, e depois, Ai Mouraria. Dois temas, e este último, sem dúvida, que marcou a carreira de Amália Rodrigues, são gravações de 1945, as primeiras que Amália Rodrigues fez, e é então desta forma que vamos encerrar a emissão de hoje do Musicália. Eu estou de volta amanhã, estarei de volta amanhã, para mais 30 minutos, serão dedicados esses à dance music dos anos 90. Da minha parte é tudo, já a seguir Firmino Pereira arranca com mais um Beat Sounds, e enfim, esperemos, entretanto, que continue connosco. Desejo sinceramente que tenha uma ótima noite na companhia da Rádio Antena Web. Eu estou de volta daqui a pouco, à meia-noite, para mais um Hora Zero. Fique bem e até amanhã. Fazista de cor morena, vou